soldado, eu nunca temi valente. Eu brigo, eu morro, eu mato gente, não sou desmoralizado. Ai, ai, meu Deus, eu não sei por que é. Eu nunca temi valente. Brigo, morro, eu mato gente. Não sou desmoralizado. Ai, ai, meu Deus, eu não sei o que é. Pela direita, contratei 20 soldados pra ser minha segurança. Meus homens de confiança andam de carro blindado. Tá doido, tá enganado. Quem diz que eu não canto, o que eu faço, eu garanto. Eu só ando preparado. Sou respeitado, eu nunca temi valente. Brigo, morro, eu mato gente. Não sou desmoralizado. Ai, ai, meu Deus. Respeita Zé de Teté, este poeta de fé que canta e não fica rouco. A garganta é um pipoco, é isto que eu tenho falado. Sou respeitado, eu nunca temi valente. Brigo, morro, eu mato gente, não sou desmoralizado. Ai, ai, meu Deus. Soldado pra ser minha segurança. Meus homens de confiança andam de carro blindado. Tá doido, tá enganado. Quem diz que eu não canto, o que eu faço, eu garanto. Eu só ando preparado. Ai, ai, meu Deus, eu não sei o que é. Pela direita, sou respeitado, eu nunca temi valente. Brigo, morro, eu mato gente. Não sou desmoralizado. Paulo Faustino, foi ele quem me ensinou. É ele meu professor. Cada um repente grão fino, cada um repente fino, que ele canta um bocado. Sou respeitado, eu nunca temi valente. Brigo, morro, eu mato gente. Não sou desmoralizado. Ai, ai, meu Deus. Contratei 20 soldados pra ser minha segurança. Meus homens de confiança andam de carro blindado. Tá doido, tá enganado. Quem diz que eu não canto, o que eu faço, eu garanto. Eu só ando preparado. Ai, ai, meu Deus, eu não sei o que é. Pela direita, sou respeitado, eu nunca temi valente. Brigo, morro, eu mato gente. Não sou desmoralizado. Soldado pra ser minha segurança. Meus homens de confiança andam de carro blindado. Tá doido, tá enganado. Quem diz que eu não canto, o que eu faço, eu garanto. Eu só ando preparado. Ai, ai, meu Deus, eu não sei o que é. Pela direita, sou respeitado, eu nunca temi valente. Brigo, morro, eu mato gente. Não sou desmoralizado. Campo Verde bonito, que a triste seca devora. Campo Verde bonito, que a triste seca devora. Já secou o capim, a palmatora. Mora o gado sem água pra beber. Se passar mais 3 dias sem chover, vendo tudo que tenho e vou embora. Campo Verde bonito, que a crise veio pra devora. Já secou o capim, a palma tora. Moro gás, tem água pra beber. Se passar mais 3 dias sem chover, vendo tudo que tem, vou embora. Talvez bonito que a crise veio pra devora. Já secou o capim, a palma tora. Moro gás, tem água pra beber. Se passar mais 3 dias sem chover, vendo tudo que tem, vou embora. Fazendeiro perdeu a criação. Um cavalo que tinha ele vendeu. As galinhas de resto ele abateu. Quem você vê de perto, você chora. 10 meninos, senhor e uma senhora. Desmaiando sem ter o que comer. Se passar mais 3 dias sem chover, vendo tudo que tem, vou embora. Alô, bebê, moleque, o gado é de seca, levora. Já secou o capim, a palma tora. Morro o gado, tem água pra beber. Passa mais 3 dias sem chover, vendo tudo que tem, vou embora. Talvez um momento que a tristeza demora. Um dia eu peguei a minha enxada, eu saí para botar meu roçado. Cheguei lá, o mato tava roçado. Um dia isso foi de madrugada. Chamei minha filha arada e eu juro por Nossa Senhora. Já secou o capim, a palma tora. Morre o gado, tem água pra beber. Se passar mais 3 dias sem chover, vendo tudo que tem, vou embora. Vamos ver de momento que a tristeza levou. Preparou pra chover, mas não choveu. Veio o sol, estragou a plantação. Fazendeiro perdeu a criação. O cavalo que tinha ele vendeu. As galinhas de resto ela bateu. E você vê de perto, você chora. 10 meninos, senhor e uma senhora. Desmaiando sem ter o que comer. Se passar mais 3 dias sem chover, tendo tudo que tem, vou embora. Tá no verde bonito que a tristeza demora. Já secou o capim, a palma tora. Moro gás, tem água pra beber. Se passar mais 3 dias sem chover, tendo tudo que tem, vou embora. Foi lá em Bom Jardim. Quando afrontei gigilim, quando olhei, estava tudo acabado. Já estava alagado. Eu juro por Nossa Senhora. Já secou o copinho, a palma tora. Moro gado, tem água pra beber. Se passar mais 3 dias sem chover, vendo tudo que tem, vou embora. Vamos ver o bonito que a tristeza levou. Preparou pra chover, mas não choveu. Veio estragou a plantação. Fazendeiro perdeu a criação. Um cavalo que tinha ele vendeu. As galinhas de resto ele abateu. Se você vê de perto, você chora. 10 meninos, senhor e uma senhora. Desmaiando sem ter o que comer. Se passar mais 3 dias sem chover, vendo tudo que tem, vou embora. Calma, bebe, bonito, cadê de seca, demora. Um dia eu saí de madrugada e eu saí pra pau e fogeiro. Trabalha pra ganhar dinheiro. Chamei minha filharada. Bate mão a minha enxada. Quando chegou essa hora, já secou o capim, a palma tora. Moro gado, tem água pra beber. Se passar mais 3 dias sem chover, vendo tudo que tem, vou embora. Calma, bebe, bonito, cadê de seca, já secou o capim, a palma tora. Moro gado, tem água pra beber. Se passar mais 3 dias sem chover, vendo tudo que tem, vou embora. Calma, bebe, bonito, pra que seja, demora. Preparou pra chover, mas não choveu. Veio o sol, estragou a plantação. Fazendeiro perdeu a criação. Um cavalo que tinha ele vendeu. As galinhas de resto ele abateu. Se você vê de perto, você chora. 10 meninos, senhor e uma senhora. Desmaiando sem ter o que comer. Se passar mais 3 dias sem chover, vendo tudo que tem, vou embora. Calma, bebe, bonito, cadê de seca, demora. Tem mocinha, tem coroa, hoje aqui a paia voa.

gado, tem cantador de pagode, bebida, carne de bode, carne de boi que de gado, galinha na cabidela, capão e peru assado. Tem nego embriagado com cacete, com facão, procurando confusão com um outro depilado. Bota o serrote pra fora que a festa é dos convidados. Um preso na detenção. Como é triste um preso na detenção, sofrendo a maior humilhação, olhando tristonho para as grades, se lembrando da liberdade, lhe vem a recordação. Como é triste um preso na detenção, mas sofrendo a maior humilhação, olhando com sonho para a grade, se lembrando da liberdade, lhe vem a recordação. Como é triste o medo da detenção, sofrendo a maior humilhação, olhando com sonho para a grade, se lembrando da liberdade, lhe vem a recordação. Apareceu, e a família sofrendo, a viúva vivendo na maior solidão, e ele na detenção, até dos colegas esquecido, se lembrando do seu filho querido, que vive passando privação. Mas ele foi condenado, volta para a prisão, fica na detenção, querendo atirar no ouvido, se lembrando do seu filho querido, que vive passando privação. Como é triste, preso na detenção, sofrendo a maior humilhação, olhando de sonho para as grades, se lembrando da liberdade, lhe vem a recordação. Se lembrando da liberdade, lhe vem a recordação. Se ele pensasse bem, não arrumava inimigo, não entrava no perigo, nunca matava ninguém. Eu conheci alguém que matou o meu irmão, que está na detenção. Até no jornal que já foi lido, se lembrando do seu filho querido, que vive passando privação. Como é triste, preso na detenção, sofrendo a maior humilhação, olhando de sonho para as grades, se lembrando da liberdade, lhe vem a recordação. Como é triste, preso na detenção, sofrendo a maior humilhação, olhando de sonho grade, se lembrando da liberdade, lhe vem a recordação. É um coco na letra M, eu duvido o canto pegar. É um coco na letra M, eu duvido o canto pegar. É martiliano, macho, matuto, mano, é o mar. É um coco na letra M, eu duvido o canto pegar. É martiliano, macho, matuto. Mangaraia, mordendo, mordeu, mutuca, madeira, massa, mazuca, matineiro, maringá. Miranda mandou matar, foi Mariano, Marieta, Martelo, Marrão, Marreta, Machado, Maracajá. Marinheiro, militar e maduro, mole, monteiro, Maria, mano, maneiro e mestre mandando mudar. Martiliano é macho, matuto, mano, é o maia. É um povo na letra M, meu cumprido, canto, pegado. Mordendo, mordeu, mutuca, madeira, mata, mazuca, marceneiro, maringá. Miranda mandou matar, foi Mariano, Marieta, Martelo, Marrão, Marreta, Machado, Maracajá. Marinheiro, militar e maduro, mole, monteiro, Maria, mano, maneiro e mestre mandando mudar. Marquileiano é macho, matuto, mano, é o maia. É o povo na letra M, meu domingo, canto pegar. Foi o meu amigo André. Acho pouco quem canta é Zé de Teté. Este poeta de fé, no lugar que eu chegar, é Martiliano, é macho, matuto, mano, é o maia. É um povo na letra M, meu domingo, canto pegar. Ô, Martiliano, macho, matuto, mano, é o maia. É um povo na letra M, meu domingo, canto pegar. Mandamento mangarai, mordendo, mordeu, madeira, massa, mazuca, macineiro, maringá. Miranda mandou matar, foi Mariano, Marieta, Martelo, Marrão, Marreta, Machado, Maracajá. Marinheiro, militar e maduro, mole, monteiro, Maria, mano, maneiro e mestre mandando mudar. Martiliano, macho, matuto, mano, é o maia. É um povo na letra M, meu domingo, canto pegar. Aqui está meu amigo Del, está o gigante Rio, a coisa que admiro, eu vou tirar meu chapéu. Me vala, papai do céu, quem é meu papai, Jeová? Martiliano é macho, matuto, mano, é o maia. É um povo na letra M, meu domingo, canto pegar. Mandamento mangarai, mordendo, mordeu, mutuca, madeira, mata, mazuca, matineiro, maringá. Miranda mandou matar, foi Mariano, Marieta, Martelo, Marrão, Marreta, Machado, Maracajá. Marinheiro, militar e maduro, mole, monteiro, Maria, mano, maneiro e mestre mandando mudar. Martiliano, macho, matuto, mano, é o maia. É um povo na letra M, meu domingo, canto pegar. Meu amigo Paulo Faustino, é ele meu professor. Foi ele quem me ensinou, desde o tempo de menino. É cada repente fino, o povo admira. É Martiliano, é macho, matuto, mano, é o maia. É um povo na letra M, meu domingo, canto pegar. Mandamento mangarai, mordendo, mordeu, mutuca, madeira, massa, mazuca, macineiro, maringá. Miranda mandou matar, foi Mariano, Marieta, Martelo, Marrão, Marreta, Machado, Maracajá. Marinheiro, militar e maduro, mole, monteiro, Maria, mano, maneiro e mestre mandando mudar. Martiliano, macho, matuto, é o maia. É um povo na letra M, meu domingo, canto pegar. Ô, Martiliano é macho, matuto, mano, é o maia. É um povo na letra M, meu domingo, canto pegar. Não faz, não faz, não faz, não faz as obras da natureza. Não faz, não faz o zabumba, o homem faz uma macumba, o homem faz o mineiro, o homem faz o chiqueiro, o homem faz a beleza, faz aguardente pitu, mas não faz o urubu, que é obras da natureza. Chapéu, o homem faz um anel, o homem faz uma bola, o homem faz uma pistola, o homem faz a limpeza, o homem faz uma garrafa, só não faz uma girafa, que é obras da natureza. Faz um martelo, o homem faz um retrato, o homem faz um contrato, o homem faz uma mesa, o homem faz uma granja, só não faz uma laranja, que é obras da natureza. Faz uma marreta, o homem faz uma caneta, o homem faz a limpeza, o homem faz uma manobra, morre não faz uma cobra, que é obra da natureza. Faz uma escala, o homem faz um anel, o homem faz o pincel, o homem faz a limpeza, o homem faz um triângulo, morre não faz um calango, que é obras da natureza. Falta chuva, ô canto ruim de morar. Falta chuva, falta chuva, ô canto ruim de morar. Falta chuva, falta chuva, ô canto ruim de morar. Oh, falta chuva, falta chuva, ô canto ruim de morar. Falta chuva, falta chuva, ô canto ruim de morar. Eu fiz a plantação no mês de janeiro. No mês de fevereiro veio a sequidão, tostou o chão, não pude plantar. Não corre mais o freio dentro da macambira, a cão se tira, não quis mais chamar. Veio a ribação voar, gritava o carão. Vou no morão de ser terra, falta chuva, falta chuva. Ô canto ruim de morar. Falta chuva, falta chuva. Ô canto ruim de morar. Oh, falta chuva, falta chuva. Plantação no mês de janeiro, no mês de fevereiro veio a sequidão. Chega, tostou o chão, não pude plantar. Não corre mais o freio dentro da macambira. A cama se tira, não quis mais chamar. Veio a ribação voar, gritava o carão. Tô no morão de ser terra, falta chuva. cantar chuva. Boca do índio morá. Cantar chuva, cantar chuva. Boca do índio morá. Eu aprantei meu rosado, mas tudo que eu perdi, eu fico muito feliz. Perdi meu feijão pardo, já está tudo acabado. Eu não quero trabalhar, quem não corre mais o pé dentro da macambira. A cama se tira, não tem mais chamar. Arriba, samba, vagueta, vulcarão, viu o touro no morão de cederra. Falta a chuva, falta a chuva. Falta a chuva, falta a chuva. Falta a chuva, falta a chuva. Já tá uma sequidão. Nunca mais relampeou, tudo e acabou, com a enxada na mão. Eu perdi meu algodão, que eu não quero mais lucrar. Não corre mais o freio dentro da macambira. A cama se tira, não tem mais chamar. Arriba, samba, vagueta, valcarão. O touro no morão de cederra. Falta a chuva, falta a chuva. Falta a chuva, falta a chuva. A plantação no mês de janeiro, no mês de fevereiro veio a sequidão. Chega, torçou o chão, não pude plantar. Não corre mais o freio dentro da macambira. A cama se tira, não quis mais chamar. Via arriba, tambo, vagueta, valcarão. Tô no morão de cederra. Falta a chuva, falta a chuva. Falta a chuva, falta a chuva. Eu sou um trabalhador. Eu boto meu roçado, já está todo acabado, porque nada Zé lucrou, tanto que Zé trabalhou. Eu não quero trabalhar, não corre mais o freio dentro da macambira. A cama se tira, não quis mais chamar. Via arriba, samba, vagueta, valcarão. Tô no morão de cederra. Falta a chuva, falta a chuva. Falta a chuva, falta a chuva. Eu fiz a plantação no mês de janeiro. No mês de fevereiro veio a sequidão. Torçou o chão, não pude plantar. Não corre mais o freio dentro da macambira. A cama se tira, não quis mais chamar. Via arriba, samba, vagueta, valcarão. O touro no morão de cederra. Falta a chuva, falta a chuva. Falta a chuva, falta a chuva. Eu fiz a plantação no mês de janeiro. No mês de fevereiro veio a sequidão. Torçou o chão, não pude plantar. Não corre mais o freio dentro da macambira. A cama se tira, não quis mais chamar. Via arriba, samba, vagueta, valcarão. Todo no morão de cederra. Falta a chuva, falta a chuva. Falta a chuva, falta a chuva. Falta a chuva, falta a chuva. Tá trabalhando na mata o machadeiro Moacir. Tá trabalhando na mata o machadeiro Moacir. Cortando camaçari, pau ferro, maçarando boi, tisica, embaúba, louro branco, pijuí. Cortando pau de oito, visgueiro, jacaranda, sapucaí, jatoba, peroba, pau de quiri. Tá trabalhando na mata o machadeiro Moacir. Cortando camaçari, pau ferro, maçarando boi, tisica, embaúba, louro branco, pijuí. Cortando pau de oito, visgueiro, jacaranda, sapucaí, jatoba, peroba, pau de quiri. Camaçari, pau ferro, maçarando boi, tisica, embaúba, louro branco, pijuí. Cortando pau de oito, visgueiro, jacaranda, sapucaí, jatoba, peroba, pau de quiri. Tá trabalhando na mata, machadeiro Moacir. Oh, que vida amargurada, é a vida do machadeiro. Pra cortar pra mameleiro, e quando sai de madrugada, é uma vida periada. Pra cortar murici, É, cortando camatari, pau ferro, matarando boi, de caimbaú, valorosão, juí. Cortando pau de oito, visgueiro, jacaranda, sapuca e jatoba, ferro, oba, pau de juí. Cortando camatari, pau ferro, matarando boi, de caimbaú, valorosão, juí. Cortando pau de oito, visgueiro, jacaranda, sapuca e jatoba, ferro, oba, pau de juí. Paraíba, lá eu cortei bororó, lá tinha muito cipó, também eu curti foi traíba, tinha um pau de imbiriba, o pau duro da biquini, é, cortando camatari, pau ferro, matarando boi, que fica em baú, valorizando o juí, cortando pau de oito, visgueiro, jacaranda, sapuca e jacoba, ferro, babalti. Cortanca, matari, pau, ferro, matarando boi, tica em baú, valorugão, juí. Cortando pau de oito, visgueiro, jacaranda, sapuca e jatoba, ferro, oba, pau, juí. Tá trabalhando na mata, só matari, pau, ferro, matarando boi, tica em baú, valorugão, juí. Cortando pau de oito, visgueiro, jacaranda, sapuca e jatoba, ferro, oba, pau, juí. Eu peguei meu machado, eu vi um pau deitado, pelo direito da lei, muita madeira eu cortei, o pau era couro de quini. É, cortando camatari, pau ferro, matarando boi, que fica em baú, valorizando o juí. Cortando pau de oito, visgueiro, jacaranda, sapuca e jatoba, ferro, oba, pau de quini. Matari, pau, ferro, matarando boi, que fica em baú, valorosão, juí. Cortando pau de oito, visgueiro, jacaranda, sapuca e jatoba, ferro, oba, pau, juí. Tá trabalhando na mata, matari, pau, ferro, matarando boi, que fica em baú, valorosão, juí. Cortando pau de oito, visgueiro, jacaranda, sapuca e jatoba, ferro, oba, pau, juí. Tá trabalhando. Cortando pau de oito, visgueiro, jacaranda, sapuca e jatoba, ferro, oba, pau de quini. Tá trabalhando na mata, machadeiro Moacir. S.O.S., o povo pede clemência. Peste, fome, guerra, egoísmo e prepotência, terroristas e mafiosos, sem nenhuma advertência. Eu já estou horrorizado de ver tanta violência. S.O.S., o povo pede clemência. Peste, fome, guerra, egoísmo e prepotência, terrorista e mafioso, sem nenhuma advertência. Eu já estou horrorizado de ver tanta violência. S.O.S., o povo pede clemência. Peste, fome, guerra, egoísmo e prepotência, terrorista e mafioso, sem nenhuma advertência. Eu já estou horrorizado de ver tanta violência. Terrorista e mafioso, sem nenhuma advertência. Eu já estou horrorizado de ver tanta violência. É filho matando pai, é neto matando avô. Até aonde vai, eu só peço a papai criador. Eu sou de quando ele olhou, eu vou falar com consciência. Eu já estou horrorizado de ver tanta violência. Mafioso, sem nenhuma advertência, eu já estou horrorizado de ver tanta violência. É violência, oh, peste, fome, guerra, egoísmo, prepotência, terrorista e mafioso, sem nenhuma advertência, eu já estou horrorizado de ver tanta violência. É violência. Neste mundo de meu Deus, um caso que aconteceu. Um dia foi lá em Campina, pegaram uma menina pelo nome de Vicência. Peste, fome, guerra, egoísmo, prepotência, terrorista e mafioso, sem nenhuma advertência. Eu já estou horrorizado de ver tanta violência. Mafioso, sem nenhuma advertência, eu já estou horrorizado de ver tanta violência. É violento, oh, é diferente. Que mundo de meu Deus, o que está acontecendo? Todo mundo já está vendo, tanta criança morreu. Eu vou pedir a meu Deus, tenha tanta paciência, eu já estou horrorizado. Terrorista e mafioso, sem nenhuma advertência, eu já estou horrorizado de ver tanta violência. É violência, é peste, fome, guerra, egoísmo, prepotência. Terrorista e mafioso, sem nenhuma advertência, eu já estou horrorizado de ver tanta violência. É violência. Eu já estou horrorizado de ver tanta violência. É violento, oh, é violência. Os homens só faltam morrer brigando pelo poder, correndo atrás de mandato. Os homens só faltam morrer brigando pelo poder, correndo atrás de mandato. Votei tanto que cansei nestes políticos ingratos. Eu só escuto mentira, muitas promessas e boato. Eu só voto de hoje em diante se Jesus for candidato. Os homens só falta morrer brigando pelo poder, correndo atrás do mandato. Votei tanto que cansei nestes políticos ingratos. Eu só escuto mentira, muita promessa e boato. Eu só voto de hoje em diante se Jesus for candidato. Nestes políticos ingratos, eu só escuto mentira, muitas promessas e boatos. Eu só voto de hoje em diante se Jesus for candidato. Os homens só faltam morrer brigando pelo poder, correndo atrás do mandato. Votei tanto que cansei nestes políticos ingratos. Eu só escuto mentira, muitas promessas e boatos. Eu só voto de hoje em diante se Jesus for candidato. Os homens só faltam morrer brigando pelo poder, tempo de eleição. Chega pra lhe abraçar, chega lá te agradar e aperta sua mão pra toda a população. Mas eles são ingratos, o meu título de eleitor eu rasguei, queimei e as cinzas eu joguei no mato. Eu só voto de hoje em diante se Jesus for candidato. Votei tanto que cansei destes políticos ingratos. Eu só escuto mentira, muitas promessas boatos. Eu só voto de hoje em diante se Jesus for candidato. Não voto pra vereador, não voto nem pra prefeito, que o meu voto é bem feito. Não voto pra senador, também pra governador. Eu disse pra Beliato que o meu título de eleitor eu rasguei, queimei e assim eu joguei no mato. Eu só voto de hoje em diante se Jesus for candidato. Votei tanto que cansei destes políticos ingratos. Eu só escuto mentira, muitas promessas e boatos. Eu só voto de hoje em diante se Jesus for candidato. Homem, menino e rapaz, aqui eu grito bem alto. O meu título de eleitor eu rasguei, queimei e assim eu joguei no mato. Eu só voto de hoje em diante se Jesus for candidato. Votei tanto que cansei destes políticos ingratos. Eu só escuto mentira, muitas promessas boatos. Eu só voto de hoje em diante se Jesus for candidato. O meu título de eleitor eu rasguei, queimei e a cinza eu joguei no mato. Eu só voto de hoje em diante se Jesus for candidato. Nestes políticos ingratos, eu só escuto mentira, muitas promessas boatos. Eu só voto de hoje em diante se Jesus for candidato. Soltei no meio do mundo, a cada um repente profundo, anda fazendo o que quer. É José, é José. Peguei José, soltei no meio do mundo, a cada um repente profundo, anda fazendo o que quer. É José, é José. Oh, peguei José, soltei no meio do mundo, a cada um repente profundo, anda fazendo o que quer. É José. Há tempo que eu procurava um menino pra ensinar, quase morro de andar, um dia pude avistar um menino que passava. Perto dele eu chegava e lhe perguntei ligeiro, ele disse, sou barbeiro, moro em Limoeiro, filho de Pepe. Peguei José, soltei no meio do mundo, a cada um repente profundo, anda fazendo o que quer. É José. Peguei José, soltei no meio do mundo, a cada um repente profundo, anda fazendo o que quer. É José, é José. Tá preparado com prazer e alegria, pra cantar com alegria, hoje é o meu dia, todo dia. Cantando, que mandando, agora digo que é. Peguei José, soltei no meio do mundo, acabou repente pra fundo, anda sem quem quiser. Ei, oh, peguei José, soltei no meio do mundo, acabou repente pra fundo, anda fazendo o que quer. Ei, José. Sou eu, Paulo Faustino, morador do Limoeiro, monte de pedra lajeiro, eu vou pintar no terreiro fazer pro pé. Peguei José, soltei no meio do mundo, a cada um repente pra fundo, ando fazendo o que quer. Ei, José. Oh, peguei José, soltei no meio do mundo, a cada um repente pra fundo, ando fazendo o que quer. Ei, junto com os meus colegas, quando pega o outro pega, cantando que não levei aqui. Peguei José, soltei no meio do mundo, a cada um repente pra fundo, anda fazendo o que quer. Ei, José, ei, José. Acabou! Desculpa, meu filho.